1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち。 恐竜戦隊 ジュレンジャー。 Fala galera, aqui é o João Gabriel e estamos começando mais um, pela 40ª milionésima vez, MorphCast. E estamos aqui com La Senhorita Ruiva Ranger Vermelha do programa, Vanessa. E aí, gente, tudo bom? Estamos também aqui, Thiago Legionário. Olá, pessoas, e eu acho que agora vai, hein? Tem que ir, né? Pelo amor de Deus. Amém. Porra, nunca foi tão difícil gravar. Então, senhores, como eu já disse, estamos tentando novamente gravar o MorphCast. Espero que dessa vez vá, porque puta que pariu. É, sei lá, a 9ª vez que a gente tá tentando, a gente já mudou de tema, mudou de equipe, gravou, desgravou, perdeu de novo. Deu um fuzuê dos infernos, mas, foda-se tudo isso. Nós vamos fazer um preparativo dos aquecimentos da porra toda, que será o filme de Power Rangers. Então, preparem-se, que a gente volta quando a musiquinha baixar. O novo filme dos Power Rangers, como todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que acompanha um pouquinho mais de perto sabe, que ele vai ser dirigido pelo Dan Hylett, que dirigiu aquele filme divertidinho, Projeto Almanac, que não é nada demais, mas se você estiver aí de bobeira pelo Netflix ou pelo Torrent mais perto de você, vale a pena dar uma conferida pra você sentir como é que é a pegada do diretor. Pera aí, vou anotar aqui na minha lista, tá anotado. Além dele, nós temos também os roteiristas que foram responsáveis pelo fraquinho Thor 1. Eu acho divertido. Não é um filme, nossa, que fantástico, mas é legal. Ele é razoável enquanto está em Asgard. Foi pra Terra, cagou tudo. Sim. Então, mas aí o grande problema é a merda da Natalie Portman, né? A Natalie Portman, tudo bem, era uma puta atriz e tal, mas, cara, ela não funciona no universo nerd. Ela já cagou Star Wars, cagou Thor, tudo bem, a culpa não é só dela, mas porra. A mulher é ruim para a desgraça no universo nerd. E eu detesto tanto ela atuando que nem Cisne Negro, que ela dá uns pega na gostosa da Mila Kunis, eu consegui ver porque ela não me desce, apesar de ser uma puta atriz e blá blá blá blá blá blá blá blá blá, essas porraiada toda. Nossa, isso aqui é raiva, hein? Eu não tenho raiva. Cara, o meu problema só é que ela caga as porra toda. Eu não tenho raiva da mulher. Só acho que ela não deve se meter muito no universo nerd, não, e ficar lá no mundinho dela. Mas deixando o pessoal de Asgard de lado, os caras também escreveram provavelmente o segundo ou terceiro melhor filme da franquia Mutante da Fox. Também acho um dos melhores. Porque, cara, o trabalho que eles fizeram em X-Men Primeira Classe é espetacular. Tudo bem, teve a mão do diretor ali também, que ajudou pra caramba. Porque o Bryan Singer depois voltou e... Bom, a gente viu o que virou, né? Dia de Futuro Fudido. Mas voltando ao podcast, vocês se lembram da reação de vocês de quando anunciaram o filme? Porque a minha foi, cara, foi catártica, cara. Porque, cara, é a minha franquia favorita, cara, de Tokusatsu e tal. Então, cara, foi amor. Foi uma reação de amor tão grande, mas tão grande, que eu e minha esposa, no dia do anúncio, a gente acabou discutindo, não lembro porquê. E depois que o Dudu conseguiu me falar que ia ter um filme de Power Rangers, cara, acabou briga, acabou a porra toda, só havia felicidade pra mim, cara. Cara, a minha foi basicamente essa. Que porra é isso? Eu fiquei, tipo, não acredito que realmente vai pra frente o negócio. Eu não botava fé. Eu entendo, Vanessa, mas o filme salvou meu relacionamento de certa forma. Aí tá certo. Os Rangers do Amor, o Megazord da Paixão, por assim dizer. Foi daí, né, que surgiu o Padawan? Então, não foi exatamente daí, mas foi por aí. Um pouquinho depois, talvez. Diga-se de passagem, o nome Thomas foi cogitado para o nome do pequeno Padawan, mas eu pensei melhor e falei, não vai rolar. Nessas horas a gente acaba vendo tanto que um filme demora pra fazer, né, cara? O meu filho tá quase fazendo 2 anos já e o filme não estreou ainda, velho. Mas assim, João, voltando aqui ao filme, eu não tinha dúvidas que esse filme, uma hora, ia acontecer, sabe? Quando eu li as primeiras notícias, que é basicamente aquelas notícias clickbait, né? Vai ter filme do Power Rangers, que fechou com a Lionsgate, não sei o que, que a Saban tá negociando. Eu nunca duvidei que isso fosse acontecer, até por causa do mercado atual, né? Tá todo mundo querendo virar a nova Marvel, tá todo mundo querendo agarrar uma franquia do jeito que dá. Você tá vendo aí a Warner querendo ressuscitando Harry Potter, querendo mexer de novo na Terra-média, essas coisas. O que tá faltando de grande franquia pra voltar a fazer dinheiro novamente? Era justamente essa, que tinha apelação tanto com a garotada quanto com o público mais antigo, quanto o povo mais saudosista. Cara, a Power Rangers também é a franquia mais fácil de fazer, né, cara? Porque ela já tem um nome, ela já tem um marketing por si só. Ela tá pronta, cara. Ela é só você adaptar ela pro cinema, o povo já sabe como é. Eles vão pegar o que também? A franquia da Valiant, da Image, cara? Uma coisa é fato. Independente de você ser fã de Tokusatsu ou não, negar a história, cara, negar a força do nome da marca tanto é que a gente costuma dizer que Sentai hoje só sobrevive por causa da Saban, por causa do Power Ranger mesmo. É, né, cara, se parar pra pensar, a Toei tá certa, tem que trabalhar pra quem dá dinheiro pra eles, né, cara? E como o mercado geralzão, que dá mais dinheiro é Power Rangers, né? Principalmente na vida de brinquedos, que é o que vale na porra toda, faz sentido. E também, cara, como eu disse, eles vão usar quem, cara? Vai usar o universo Valiant da Image? Tudo bem, vai ter a série do Ninjak, que vai ter o Pistoleiro como Ninjak, e o Jason David Frank como Bloodshot lá, vai, mas, porra, ninguém conhece, cara. Tipo, eu que leio quadrinhos há muito tempo não conheço direito. É um bagulho muito de nicho. A franquia Power Rangers em si, ela, você pode não acompanhar mais, mas você já viu, você conhece o nome. E, porra, é um universo de super-herói novo que vai gerar interesse, vai gerar dinheiro. Talvez não tanto quanto a Lionsgate queira, mas vai gerar. Também os caras estão criando expectativa para 7, 8 filmes. Não sei se vai rolar, mas vamos ter fé nos caras, né? Vamos deixar os caras trabalhar. Os caras estão tão necessitados de criar um universo super-herói pra si, pra competir com a Marvel, com a DC, que daqui a pouco vai ter série da Witchblade. Decente, né? Diga-se de passagem. Teve uma série, mas nem conta aquela porra. Tá, eu adoro Witchblade, eu leio até hoje, mas, porra, cara, não é um bagulho pra você competir com Marvel e Warner, né, velho? Vamos ser francos. Eu curto também, acho muito legal. Então, não é um bagulho que você vai fazer, cara. São determinadas coisas que os caras têm que tentar buscar no jeito mais fácil. E Power Ranger é o universo mais fácil para tentar se criar uma franquia que talvez um dia venha a peitar, pelo menos brigar ali pela terceira posição ali das franquias heróicas ali com a Marvel, com a DC, cara. Porque é que nem eu falei, velho, eles vão fazer o quê? Filme do Young Blood, sei lá, da Cyber Force. Tudo bem, eu gosto de Cyber Force, é uma merda, mas eu gosto. Mas não é um nome, não é uma marca. O Power Ranger é. Mas assim, tipo, sobre a franquia, é bem mais plausível fazer isso, até porque, como a gente falou, pela força do nome, cara. Se você falar em Power Rangers, todo mundo sabe o que é, até minha avó sabe o que é. Eles reconhecem o formato, sabe? Ali, assim, pessoas coloridas, explosão, faísca e tudo mais. Então, como o João falou, é uma coisa muito da acertada. Não, não tem como dar errado. Até tem, né? Mas... eu ia comentar isso. Até tem. Mas só de não ter a mão do Zack Snyder, eu já confio muito. Ai, a gente vai entrar nisso. Não vamos discutir isso, não. Então, assim, A coisa tem um formato tão pronto que uma das últimas notícias foi a confirmação de cena pós-crédito, né? Todo mundo querendo virar a nova Marvel da... O que eu acho meio retardado, na verdade. Eu acho bem desnecessário isso. Eu sou sincera que eu não gosto, mas, enfim. Também concordo, é desnecessário pra caralho. É, bem desnecessário, mas fazer o quê, né, cara? Modinha. É, fazer o quê? Não acho que devia ter, mas fazer o quê? Porra, fazer uma cena esse inteiro só pra apresentar um personagem que você podia simplesmente inserir no final do filme. É uma bobeira sem tamanho, muita comboadice. Que eu fico meio puto com cena pós-crédito em geral, ela é justamente sequestra-crédito, porque o que? Você fica o quê? 10 minutos ali a mais no cinema, vendo aquela caralhada de letra subindo. Geralmente as luzes já estão acesas, o pessoal levantando, passando na frente, não sei o quê. Não, mas galera... hoje em dia eles não ligam mais a luz. Aqui na cidade, pelo menos das últimas vezes que eu fui no cinema, que tem muito tempo, eles ligavam a luz. Na hora da cena extra, eles apagavam. Ah, cara. Nossa, sério? Eles deixam desligando. Aqui em Natal é foda-se, sabe? A galera, assim, faltando coisa de meio minuto antes de terminar o filme, propriamente dito, as luzes já estão acesas, a galera já levanta, já... Quando tá na cena pós-crédito, lá com tudo ligado, tá lá a galera varrendo seus pés, jogando-se no lixo, te mandando embora, você sabe, é bem assim aqui. Não, aqui na verdade depende do cinema. Tem cinema que fica inteiro até o final, desligado. E tem um cinema que realmente, tipo, acabou o filme, eles ligam a luz. Mas como normalmente filme da Marvel, tipo, tá tendo sempre não tem, né? Pós-crédito, mas duas, eles deixam desligado até passar a primeira cena, daí eles ligam a luz, enquanto tá passando os nomes lá, aquelas porra toda, e daí, tipo, quando acaba e vai começar a nova pós-créditos, aí eles desligam de novo. Mas, voltando ao tema, já que a gente já pulou pra um bagulho completamente diferente, que é a porra da sala de cinema, que eu sempre falo mal, mas deixa isso quieto por enquanto. Cara, e os uniformes? Eu continuo detestando os uniformes. Cara, eu não gosto da estética. Eu não gosto de nada nesse uniforme, cara. Não me desce. Tá, pra não falar que eu não gostei de nada, eu gostei da cena de morfagem. Eu gostei do uniforme meio que brotar a barra grudar nos caras. Agora é ver como isso vai ser inserido no filme, né, cara? Porque a morfagem é uma das coisas mais icônicas da série. O grito, que tem até no trailer, mas vamos ver, cara. Não, cara, sem contar, as armaduras todas sujas, escurecidas, sem brilho, sem nada. A galera, ai meu Deus, um filme dark, não sei o que, um filme adulto. Foda-se, cara. Não é um filme adulto. Eu já falei pra essa merda, é culpa dos filha da puta, que agora tudo se dá treva. Verdade. Tudo nessa merda tem que ser trevoso, cara. Parece que descobriram o filtro preto, não sei, velho, que inferno. Mas é foda, cara, assim. Eu fico vendo o hype da galera assim, nos grupos, aí vejo a galera comentando, aí eu vou lá e comento uma coisa assim contrária, sabe? Aí só, que você é hater, que não sei o que, porra, as armaduras tudo sujas, cara, não precisa disso. Não, porque dá um tom dark, não sei o que, pinta todo mundo de preto então, é. Cara, os trajes estão ruins, mas vocês viram os outros que foram rejeitados? Nossa, eu achei muito pior, cara. Meu Deus, que coisa horrorosa. Eu, por outro lado, já achei, caralho, cara, achei muito sensacional. Tudo bem, talvez faça meio bizarro. Fica, se isso vem parecendo um pirulito gigante, ficou, mas... Sei lá, cara, eu gosto de visual alienígena pra coisas que deveriam ser alienígenas, saca? Eu, na verdade, o que eu achei interessante mesmo foi a leve lembrança ali da roupa original, né? Porque você não pode nem dizer que lembrar tanto, porque tá muito modificado, tá muito, principalmente a vermelha, tá muito Homem de Ferro, cara. Aí eu acho que tem aquele losango lá no peito que me lembra a série original, sabe? Porque de resto, se tirasse aquilo ali, era qualquer coisa. tudo bem, mas tirasse a merda das boquinhas, puta merda. Eu não sei porquê, né, os japoneses insistem em colocar boca em capacete Sentai, né? Deixando essa merda de uniforme pra lá e as boquinhas ridículas, vamos falar um pouquinho dos atores. O que vocês estão achando? O que vocês estão esperando? O que esses caras vão fazer? Porque eles são bem desconhecidos com exceção da Becky G e da Rosa, né? Fora que agora a gente tem a gatíssima e talentosíssima da Elizabeth Banks no papel de Rita Repulsa, e ela tá uma Rita Repulsa bem gostosa, apesar do nerd reptiliano dela. Ela tá bem... Eu encararia numa cachaçada. Muito diferente, né? Da Bitch Soga. Porra, muito diferente, cara. Cara, é da água pro vinho. Ou da zoeira pro dragão, cara. A Naomi também é mais conhecida na Inglaterra mesmo, lá no Reino Unido, né? Não, não nos Estados Unidos. Tá começando a carreira dela agora. Pô, bacana, mas podia dar uns hambúrguer pra essa menina comer, uns milkshake, né? Pra dar uma firmada ali, porque ela é muito filé de borboleta. Pois é, esses meninos, eu não conhecia nenhum deles. Bom, aquele que faz o vermelho não tinha como conhecer mesmo, né? O Pia é o primeiro trabalho que ele tá fazendo. Ele não é o Justin Bieber, cara, porque senão tem que colocar esse cara como cover, porque ele é muito igual. Não. A única diferença é os 45 média orelha de cada lado que ele tem, né? Ele é o genérico e orelhudo, mas ele, né? É o primeiro trabalho dele profissional. Bom, pelo menos é isso que ele tá explicando pra Deus e todo mundo, e é isso que ele sempre fala em todas as entrevistas. Mas ele é novinho, ele tem o quê? 20 anos, sei lá o quê? Ele começa bem, né? Porque vai pegar uma franquia que provavelmente faça sucesso, então já vai começar com os holofotes, assim, na cara. É, eu acho que fazendo sucesso vai alavancar a carreira de todo mundo. Certo, com certeza vai ter. Pode até não ter no mercado interno, mas Brasil e China vai fazer um sucesso absurdo, cara. Olha, eu acho que esse filme, ele vai ter o mesmo efeito que, pelo menos aqui, né? Eu acho que vai ter o mesmo efeito que o Pokémon GO teve. Mesma coisa que eu falei da outra vez. Todo mundo vai querer ver porque Power Rangers, não sei o que, não sei o que. Mesmo que depois você ia falando mal, mas muita gente vai querer ver essa porra. Quem não vê nada do tipo, quem não é fã e quem lembra, sei lá, de 15 anos atrás, provavelmente vai sair, fazia muito tempo que eu não via, não sei o que legal, não sei o que, aí vai ver tudo de novo na Netflix, a cara. Vai ser bem por aí, eu tô achando. Não, porque vai ser diferente, né? Não vai ser realmente a mesma coisa, até porque não tinha como fazer um troço muito igual. É 20 anos depois. Não tinha, o próprio filme contemporâneo da época não fez igual, né, diga-se de passagem. Cara, esse filme vai render várias continuações. Ele tá com a missão de tornar-se uma série cinematográfica, né, como... Cara, continuação vai ter, velho. Tem o Ranger Verde, tem o Ranger Branco, tem o Lord Zed, tem os cristais Zell que estão no filme, não sei pra quê. E eu tenho quase certeza que vão chumbar um jeito de fazer conexão com a série de TV, que pode ser bom ou ruim. Eu não sei ainda, mas eu tenho certeza que vão fazer isso, porque agora é a moda, né? O universo integrado, essa merda. Nem se ligue. Ele tem um pouco mais, entre aspas, né? É pra ter um pouco mais de liberdade do que a série, no caso. Então, eu espero que eles explorem mais coisas que, tipo, na série eles não têm tanta possibilidade. Até porque tá preso a versão japonesa, né, da coisa. Eu acho que não é por causa disso, não. Eu acho que é mais por causa de orçamento mesmo. Porque as séries não seguem muito Sentai, não. Mas saindo do filme, mas nem tanto. Vocês viram que parece que eles vão fazer uma versão mais dark da franquia e tal. Vocês acham que essa série pode ter uma ligação com o filme, seja prequel ou algo assim? Sim, assim, pra começar, João, essa série tá confirmada, é só boato, pode vir pelo Netflix, como é que é? Então, até o momento onde eu sei é só um boato, barra especulação, alguma coisa assim, o sucesso do filme, tipo Logan Deadpool. Assim, eu acho que seria interessante, né, expandir horizontes, trabalhar uma nova vertente da coisa, Mas como você falou, contanto que ela funcione independentemente, sabe? Porque recentemente eu tive experiências com isso, tipo, assistindo Agents of S.H.I.E.L.D., né? E de vez em quando vi alguém falar, ah, episódio tal, você vê depois de filme e tal, não sei o quê, porque eu vou referenciar, então... Não, eu quero assistir a coisa independente de precisar de alguma coisa a mais pra entender aquilo, sabe? Não, mas pra Agents pegar. Of S.H.I.E.L.D. você não precisa assistir os filmes da Marvel. É só, tipo, referência pra dizer, ó, oh, tá interligado os universos, não, mas tipo... Sim. Na verdade, Agents of S.H.I.E.L.D. você só precisa assistir os três últimos episódios dessa merda que você entende tudo. Sim, verdade. Não, tudo bem, eu entendo que você está dizendo que ela funciona separado, mas assim, você assistindo naquela cronologia ali dos filmes, pondo os filmes ali no meio, você tem uma informação a mais, sabe? Um complemento. E é isso que incomoda às vezes, sabe? Mas aí, galera, o que vocês acharam fora os trajes e os olhos? O que vocês acharam do visual? Vocês acharam alguma coisa estranha? Alguma coisa que tá incomodando vocês? Cara, assim, o que me causou estranheza, assim, de cara, foi o Alpha. Foi o que mais me estranhou, assim, visualmente. Eu vi o último trailer há 2 dias atrás e queria aparecer um pouquinho mais. E, cara, eu me assustei com aquilo, é bizarro, é estranho. Mas com relação ao restante dos personagens, eu acho ok. Tem alguns ali, como você falou, que tá completamente sem expressão, corre o risco de ficar apagado no filme. Mas pra mim, não dá pra dizer muita coisa pelo trailer, né? Porque trailer é trailer. E filme é filme. Mas é complicado, né? Porque em nenhum trailer eles focaram no Zack. O Zack, tipo, aparece pra dizer assim, oi gente, eu tô aqui. Os caras também estão usando o estereótipo do asiático, misterioso, mimimi. Tanto que ele é o único que realmente sabe lutar. Os outros são porrada, não luta. Na prática, todos eles são estereótipos, cara. São representações pra galera se identificar rápido e não perder tempo de muito. Ai, meu Deus. Claro que vai ter desenvolvimento, mas vocês entenderam. Isso aí vai levar a galera nas costas. Tipo, eu acho, o medo que eu tenho de que aconteça com os personagens, de novo, quem assistiu Jetman aí vai saber do que eu tô falando, que Jetman a gente tem um quinteto, mas que na verdade a série rola ali em torno de um trio, né, de um triângulo amoroso ali e tal. Vai ser o Donna Kim e seus dois Rangers maridos. Exatamente, e o que eu temo é tipo, ficar nessa, sabe, ficar ali no vermelho, na rosa e na amarela e os outros dois meio que escanteados, assim, sabe? Cara, mas com certeza vai ser isso, porque eles têm que desenvolver a Rita e o Zordon. Eu acho uma pena, porque assim, eu vi os quatro na Comic Con, né? E tipo, quem mais estava animado pra falar era justamente esse menino, o preto, e o que fez o azul. O preto ou o Ranger negro? É, os dois. Eles estavam os mais animados ali na Comic Con. É muito engraçado ver a reação deles. A galera acertando e eles... Ai, meu Deus. O que faz o Ranger preto, ele falou que ele fez o teste na cagada, assim. Ele descobriu que estava tendo casting pro filme. Ele nem estava preparado. O amigo dele falou pra ele. Daí ele olhou assim, pega meu celular e me grava aqui fazendo os troços. E ele mandou. Mas até eu, gordo, pançudo, mandaria também, ué. Ele disse que ele ficou super feliz. Os dois, a Naomi também. Só que a Naomi, ela é britânica. E os britânicos são conhecidos por se conterem absurdamente. É porque ela é uma lady britânica. É pra não pagar mico, sabe? O cara quando tá empolgado, paga outros mico, velho. Antes da gente terminar, eu devo lembrar que a Trini, com certeza, é um apelido, porque o nome dela é Teresa Trindade Gutierrez. E é nesse momento que o senhor Anderson tem que colocar a trilha de Maria do Bairro pra tocar nessa porra. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais isso. A Shakira é massa em qualquer coisa, cara. Ela podia ser a mãe da Trini. A Shakira é massa em qualquer coisa, cara. Eu não consegui ficar só ouvindo durante a edição. Caio João, seu animal, é Thalia quem canta. Voltamos com a programação normal. Pô, a Shakira ia ser massa também. Já pensou ela de mãe da Trini? Que foda, cara. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Apoio totalmente, cara. Puta merda. Falando nisso, vocês estão ligados que a Kimberly e o Tommy original vão estar no filme, né? Eles podiam ser o novo Book School, né, cara? Eles ficam bacana pra porra. Não dá ideia. Tô mandando e-mail pra Lionel agora, hein? Melhor ainda, cara, o Tommy como novo Urgen e a Kimberly como aquela professora velha. Eu pensou o Tommy lá aparecer entregando um suco, meu, pançudinho, fazendo cosplay de Faustão. Cara, ia ficar sensacional, velho. Pô, ia ser um easter egg bacana pro fã, cara. Eu acho, cara, que isso ia dar muito mimimi. Que fã é foda. Ah, que não pode fazer isso com o Tommy, porque o Tommy é foda. Não, justamente, porque imagina o Tommy sendo o Ernie. Meu Deus do céu, que tristeza. O choro que ia ter da galera não ia dar pra aguentar. Mas aí, Tommy Zé, tome no cu de vocês. Literalmente. Eu juro que eu não consigo. Eu não consigo imaginar o que eles vão fazer no filme. Tipo, a Amy Jo Johnson ainda dá pra, sei lá, pra ter alguma ligação com a Kimberly. Talvez eles acabem usando alguma ligação. É, eu também tô achando que é isso. Sem brincar, a Amy vai ser a mãe da Kimberly e o Jason vai ser professor de karatê. Nossa, daí ele vai ser o instrutor do Zack. Provavelmente. Será que ele que vai ensinar o Zeke a lutar dançando? Quando eu vi essa notícia... Olha, se for pra ter alguma coisa diferente, provavelmente vai ser com a Amy. Com o Jason, eles não teriam coragem. Se bem que, na verdade, nem com a Amy eles iriam, né? Porque a Amy foi a que mais teve sucesso depois de Power Rangers. Pessoal, deixa eu avisar pra vocês. Vocês separaram que deu um corte muito brusco, certo? Então... No meio da gravação, a minha luz acabou e deu problema na gravação e eu era o único que estava gravando. Então, infelizmente, não tivemos o encerramento correto e vocês viram que o programa foi bem mais curto. Porque isso vai ser só um preparativo para o podcast do filme mesmo. Provavelmente serão dois. Um com as nossas primeiras impressões saídas do cinema e um depois a gente debater com mais calma o filme. Se vocês gostaram do Thiago, ele tem... trabalho de legenda de tokusatsu e de clipe de música japonesa lá no jlyrics.com.br. A Vanessa, vocês conhecem, é daqui mesmo. E é isso que eu gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, ou seja, as quatro pessoas que comentaram no último podcast. Luiz, não, você não vai ganhar a camisa. Mas eu vou dar uma outra chance para você, porque você comentou, mas você não comentou certo, seu boss. Para você e para todo mundo que queira ganhar uma camisa exclusiva de Power Rangers. Que eu vou mandar um modelo para quem ganhar. Vocês escolhem qual dos três modelos vocês querem. Eu vou mudar um pouquinho a promoção. Vai ser um pouquinho diferente. Quem responder aqui nos comentários. Quais serão os papéis. Ou melhor. Quais seriam os papéis. Que vocês colocariam. Dos cinco atores de Mighty Morphin original. No filme. Como participação especial. Easter egg para os fãs. A resposta mais criativa ganha a camiseta. Beleza? Ou seja, vocês pegam os 5 atores originais, os 6, porque o Jason David Frank tem que estar com os atores originais e quais seriam os papéis especiais que eles teriam no filme, ok? A resposta mais legal ganha a camiseta. Vamos tentar fazer que esse programa saia antes da estreia do filme. E bom, galera, é isso. Até o próximo podcast. Tchau! お米作ろう田んぼ石をぶっつけファイヤーご飯できたらバンザイ流れ星だぞ晴れ行ってみたいな銀河